E todos nós temos o dever de pensar que o nosso presente e aquilo que pretendemos para o futuro nunca pode ficar desligado do que fomos, da nossa tradição, de quem esteve sempre atrás de nós e que trabalhou no sentido de projetar também os nossos municípios. Nós iremos ainda mais longe porque temos este entendimento de que em conjunto e com esta solidariedade nós vamos conhecer melhor nós próprios, vamos conhecer muito melhor os nossos amigos e os colegas de outros municípios e os seus territórios e vamos permitir que, e agora permitam-me que falo de Cantanhede, que o nosso concelho seja projetado ainda mais, seja conhecido internamente e que seja conhecido muito a nível regional e a nível nacional e internacional. E a cultura é realmente a arma com que nós temos para lutar exatamente por isso.